I'll be fine. Thank you. somebody hurt my guitar. Fine, it's fine. Thank you, Brinkies. Thank you, my friend. Thank you, really. Então, Marcelo, deu pra ver, né? Deu pra ver como é que funcionam as coisas por aqui, né? Pois é. Assim, né, cara? É, isso é uma vida real, né? São pessoas reais e não deixa de ter um quê de verdade, né? Mas é um pouco triste, né? Pra dizer a verdade. Apesar de ter sido engraçado algumas coisas, mas na verdade eu não... Foi mais triste do que engraçado. Tá me ouvindo ainda a minha voz? Porque os franceses têm essa fama mesmo de... Ah, mas é legal. Eu acho que... De ser um tanto arrogante, mas eu acho que isso é mais uma questão da cultura deles, né? Melhores coisas de inventar. E tal, de guardar pra si a... Em que sentido? Sempre, tô te ouvindo. Com certeza. Mas tem, tem gente boa também. Eu mesmo conheço alguns. É, cara. A gente conhece pessoas aí. Pessoas do mundo inteiro e tal. E pode trocar essa experiência. Eu coloquei uma mesa de som. Que acaba sendo uma experiência de vida também. Quando a gente acaba tendo uma relação. Eu posso tocar todos os meus instrumentos de uma vez. Não posso tocar guitarra e maraca ao mesmo tempo. Mas. Não, muita gente, cara. Entendeu? Muita. Maneiros. Todo mundo, né, velho? Você tem. Ninguém é perfeito, né? Com certeza. Sim. Eu sei disso. Tem muita gente boa. Até esses franceses mesmo. Tem uns caras maneiros. Quando a gente vai conhecendo o pessoal, assim, a gente vai tocando, então vai conversando, a gente vai vendo um pouco da pessoa. Vai vendo um pouco da personalidade, viu, né, de cada um. Então, tem gente que é um pouco mais reservado, tem gente que fala muito. Rudes, eu, por exemplo, até agora mesmo eu falo muito, mas eu sou um cara calado. Sabe por quê? Porque calado, ele, né? não é do mesmo tipo, entendeu? Eu não sou de falar muito. Não, acho que vocês são muito gente boa, tem que dar muito francês aqui, pô. Eu toco com muitos... É, sim. Arrogante. É verdade. É, mas aí acaba aprendendo, né, cara? Aí o cara acaba aprendendo a se relacionar mais, né? Eu acho que é uma questão assim de como é que eu posso dizer? De ser um pouco tímido, né? Talvez, eu não sei. Às vezes o cara é um pouco tímido e ficam falando, não fala muito, sei lá. Afinar sua guitarra, então. Tune your guitar, entendeu? Mas é isso. Essa é a vida, né? É a vida real. É. Isso. É, vamos ver. É, tem vários. Eu falei isso. Vamos ver se tem algum. Mas não é questão de arrogância. Às vezes a gente fala isso, mas sozinho, não é uma brincadeira, entendeu? No meio da... Quando eu conheço. Quando eu conheço, claro. Quando, por exemplo, eu já toquei e tal, eu falo e o cara... Epa. E o cara atende, entendeu? Tá tocando nada. Ele escuta tá sozinho, e lá, tá vendo nada. Que é pro bem dele. Ah, e tem uns outros aqui, tem... Ele tá vendo ele. Ele acaba... Aham, claro. Claro, tem vários assim que são maneiros. Que é bom pra ele, porque... Ele acaba vendo que isso, na verdade, é bom pra ele, porque ele não... Mas é só uma coisa, a guitarra tava... Desculpa, como eu sempre digo assim, então, o lance é a guitarra tentar tirar o melhor saindo da... boa? É tentar tirar o melhor da pessoa, entendeu? extrair o que há de melhor nas pessoas. Porque às vezes é assim, as eu aprendi muita muita coisa. Gente tem mania de sempre procurar sim, o pior sim, nos sim. outros. Eu sei, eu aprendi muita coisa no Ninja, muita coisa. Qual a tua? Com certeza. Aí e acho que de grande parte eles conseguiram. Certo, eu concordo. Eu acho que eu aprendi muita coisa no Ninja. Aprendi muita coisa mesmo. Aprendi muita coisa mesmo. Não, não, aprendi muita coisa sobre tocar junto com um monte de gente. Eu estou tentando retomar uma coisa que eu parei há muito tempo, que eu me preocupo muito em dar solo e esqueço acordes, entendeu? Então eu tenho que tentar dedicar um pouco mais de tempo aos acordes, entendeu? Ao invés de ficar só tentando solar, entendeu? É muita coisa que eu aprendi, entendeu? Sobre harmonia, porque harmonia não é só para o solo, entendeu? Você tem que saber acordes, arpejo e tal. Eu acho que a experiência com o Ninja é muito valiosa, entendeu? Aprendi muita coisa mesmo, muito, muito macete mesmo, entendeu? Ah, esse é o seu instrumento, você é baixista, né? Pois é, aqui a maioria do pessoal é amador mesmo, tal. Muita gente trabalha com outras coisas e tal. Vem aqui mais pra se divertir. Então, não necessariamente o cara é obrigado a saber de música, né? A saber muito de música. Ele vem aqui pra te parecer, né? Tocar a guitarra dele. Hello band, bonsoir my friend, bonsoir in France, let's be in a petit two words. Marcelo, esse cara aí que entrou agora também é gente boa, ele é francês, ele toca um pouquinho de cada coisa também. Let's change the BPM. Thank you. Thank you. Copia esse código aí, Marcelo, para poder mudar o BPM, por favor. Copia e cola aqui e envia. Tu usa o Reaper aí, Marcelo? Se você usar o Reaper, põe um noise gate na o ear gate no teu, na tua track. Pode ajudar com um pouco o ruído. Esse da noise. Start one. Começa no 1, ok? BPI 17, 18, 19, 30, 21, 22, 23, 24, 25. Quando chegar no 1, aí começa. É Mi menor e Si. B. Si com sétima. Mi menor e si com sétima. E Lá menor e si depois. Isso aqui é como uma lambada. É uma mistura de lambada com salsa e carimbó. Com certeza conhece esse som. Esse tipo de som. Thank you. É só ter o timbre, Marcelo. O timbre de guitarra não tá muito legal, mas... Você não pediu minha opinião, né? Se você quiser uma opinião, eu posso dar uma opinião pra ajudar com teu timbre de guitarra. Porque, na verdade, eu sou pianista, mas é, é só não, brincar, mais ou menos. Né? Eu não sei. Eu de repente veio de repente. Não, ele tava é sem reverb. Ele tava assim, assim, é, o timbre não tá bom porque... Bom, essa mesa é meio velha, eu sei, não tá saindo bom, né? Quer dizer, a distorção não tá saindo boa, né? Tá saindo baixo? Tá usando... Peraí, calma aí. Tá usando direto na mesa, né? Eu sei. Tá ligado na linha, né? Tá ligado em linha. Eu tô achando realmente que... Eu não sei, mas a guitarra dá pra ouvir, tá? Sabe, né? Distorção, pra ser sincero, aquela distorção bem conhecida. É, tô usando pessoal, direto na mesa. É, chamada, é porque eu não posso botar caixa microfonar, porque senão. Que é comum. A vizinhança. Dá pra ouvir, sim. É comum daquele tipo desse tipo de mesa, né? Qualquer tipo de mesa aqui. Se tu usar um VST de guitarra. Pois é. Entendi. Eu sei, mas... Se tu colocar, por exemplo, um VST de guitarra, fica uma beleza, cara. Tu tem algum VST de guitarra aí que tu usa? Sim. Aí você acha que era melhor usar um VST ao invés de usar os pedais? Com certeza. Tem sim. Se você quiser, eu posso sugerir. Se tem um lugar pra ver o que acontece. É porque realmente... Porque satura muito a mesa. Ligado, né? Acho que satura se muito for ligado som, direto né? na mesa... Eu já tenho até... Eu tenho aquele... Qual é o pedal que você tá... Pera, deixa eu ver o nome dele. Qual é o pedal que tu tá usando aí? Depende da mesa, né? Qual é o pedal? Acho que essa... Qual é o pedal que tu tá usando aí? É tudo direto, tá ligado no canal da mesa, entendeu? Guitar Rig? Olha. Distorção? Eu estou usando turbo distortion. Eu uso o turbo distortion da. Turbo distortion. Mas tá ligado, por exemplo, tá ligado o cabo da guitarra no pedal não, ou do não, pedal não, pra não. mesa? Eu dos pedais comuns, eu estou usando o turbo distortion, flanger da Onia. Pois é. O phaser da Furman. É por causa do lag. Isso. Guitarra, pedais e mesa. Tá direto na mesa. Então, essa dica que o tá dando essa lag, dica que o Exu Mirim deu aí. Por isso que tá dando exatamente toco, isso. Começou a dar um delay, um reverb assim entendi, que não existe, entendi, entendeu? Entendi. Então, essa dica que o Exu Mirim deu. Tá ouvindo? Tá ouvindo? É por causa do lag, Aí fica os dois falando ao mesmo tempo. Entendi. Ó, isso daí que o Exu Mirim falou. É, liga a guitarra. Tô ouvindo tudo. Aí tu pluga um pedal. Eu escuto tudo direitinho. Aí a saída do ampli. Qual? Não tá no ampli, né? Tá direto aqui na, na caixa do som. Não, não, teu, pode se dizer. Se tá usando fone de ouvido, se tiver usando fone de ouvido, não sei. Pois é, se tu colocar, por exemplo. Colocar, por exemplo, a. Um VST de guitarra, só pra tu ter uma ideia. Só pra tu ter uma ideia, entendeu? Sim, tô de fone de ouvido. Tu pode usar qualquer coisa que tu quiser. Ampli, pedaleira, valvulado, qualquer coisa, direto ali, então. Sim. A isso que o Xumirim escreveu aí, a ordem seria a guitarra. O cabeçote, ou um pedal, que seja, e um gabinete. O gabinete que é a caixa do amplificador. Aí o som ele fica mais encorpado. Aí ele tira esse som de abelha que tem a guitarra. Aí fica beleza. Quer ver? Experimenta aí. Se tu tiver algum VST de guitarra, tipo Guitar Rig, entendi. Pode falar, qualquer desses aí, qualquer um desses. Entendi, então aí tu pode que usar tentar, um VST, coloca aí no teu. Tá usando o Reaper? Se tiver usando o Reaper aí, fica mais fácil. Reaper ou Cubase? Aí tu experimenta pra ver a sonoridade. Aí tu pode tirar. Entendi. Aí tu pode tirar, por exemplo. Eu tenho o Reaper, o som no momento eu não tô usando. Do gabinete do. Peraí, então. Do VST, e usar o teu pedal junto. Entendi. Aí fica o pedal na entrada da tua mesa. Eu já volto, de som. Só um momentinho. Aí no final o gabinete. Entendi. Aham. Ok.